carroça da saudade. É uma emoção para sempre. DJ Tomássimo vai tocar no coração da gente. Pra tocar no coração, no coração, no coração daquela gata, daquele cara que hoje está aqui completamente apaixonado por encontrar esse grande amor da vida dele. Então, eu queria pedir pra você chegar aí na gata, ser aquele cavalheiro, chegar, puxar a dama da mesa e levar ela pro salão e dançar, porque o homem do alô chegou pra detonar assim, ó! DJ Tom! Alô! Sucesso em todo o Brasil! Vamos dançar, Caribe Show! Mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Isso, cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Caribe Show! E aí? Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. DJ Cícero, eu deixo o Marquete. Alô, como tenho vontade. DJ Tom. Como eu queria estar junto de ti. Te dar e aí, Delano? Dente com sabor. Mas como... Hoje ele me falou gritar naquela base. Fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor? Do parceiro Soto da Grines. Hoje ele tá no berço. E os varejeiros comemorando junto com eles. Ô Soto! Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Onde? Gravados na mente. E os amores? Certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Uhul! Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Uma emoção para sempre. E a palavra, hein, filha? Momentos que foram inesquecíveis. Meu amigo Rodrigo do Aço tá na área. Gravados na mente. E Rodrigo? Certos amores nos deixarão. Uma canção. E minha primeira dama, com certeza. Palavras que ficam assim no coração da gente. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. O bom da vida. Diz que o bom da vida é ser solteiro. E aí? Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. E aí, Wanderson? Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí, garoto? Aí lembrou de mim, não teve jeito. É, meu irmão, tem homem que beija a boca errada. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. Alô! Rapaz, tá meio escuro aí, eu quero enxergar um pouco, Pantera. Mete ficha, é contigo. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe, DJ Tom. For me. E aí, Cíntia? Tô sabendo que tu gosta, né, filha? É no fool, é I was waiting like a fool. Onde é, Cíntia? Fool, I was standing alone in the rain. Meu amigo Edson! Alô, Edson! Like a fool, I was dreaming. Like a fool, Romário, Romarinho. This way, and now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Daqui a pouquinho, Bragança, gente. A Luxuosa. Domingo, estamos na Via Show. Segunda-feira, chá de boldo. Aquele louco amor. Aí vem. Véspera do feriado. Na quinta-feira, né, Franjinha? Lá em Santa Isabel. Sexta-feira, estamos no Turifest, no Maranhão. Aí no sábado, estamos em Abaetetuba. Domingo, estamos no furo de Abaetetuba. Não? O tempo já passou. Aí, vigia, é sábado. Desculpe, então. Cala meu coração. O Franjinha passou errado aqui. Eu te amo. Que ela também te excita. A música Pai Dego. Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Pai Dego. Grita. Tenho vontade de ir mais fundo. Amigo Emerson lá de Sori. Não tenho certeza. Passeando. Se ainda posso. Certeza. Tenho que posso. Chegada aí de Macapá. Tirar seus olhos. Escuta aí, ó. Além de transpirar seus poros. Escuta aí. Além de arrancar sua roupa. O que mais? Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó. É só uma ideia boba. É só uma ideia. É só uma ideia. Então diz aí, Caribe! Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Manda 007. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos. Além de transpirar seus poros. Aonde? Além de arrancar sua roupa. E o que mais? Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas só, é só uma ideia boba. É só uma ideia. Então diz aí, mulher! Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da tua cama. Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. A carroça da saudade, do Búfalo do Marajó, comandada por quem entende do assunto. Alô, alô, DJ Tom Máximo. Alô, alô, Caribe Show, bora dançar, senhor. DJ Tom. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco. Pois é, não ia nem pedir o gato. O jeito que tá em 10 notebooks. De amor, é como eu estou. Alô, careca! Me fazer. Você e eu. Em cima. Nayara Amaral, a mulher do Caicai da carroça, tá na área. Nayara. Se a cama quebrar, pode gritar. Alô. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Firme, meu parceirão. Hoje veio passear de luxo, meu irmão. Alô, Rony! Alô! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor. Meu parceiro Luiz de Limpeza tá ali. Ele tá, parece os gatos na canoa, franjinha. Escondidinho. Bilu, bilu, por favor. Bora, Luísa. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar. Olha esse limite. Eu já tô quase craque da dança, viu? Mato penhado, quando eu tiver 100%, eu paro de tocar. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. DJ Tom, durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Pega logo agora que o Rogério da Pedreira tá frio de bebê. Cadê o garçom? Traz mais uma cerveja. As delícias! Bebê, ao lado ali do Júlio, alucinado! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, yeah. Eu tenho muito medo de chorar. O verdadeiro baile da saudade. Não te amistrou. A noite já vai e o dia já vai. Falaste que é pra, pra soltar lá. Esperando o meu bem que não vem. Que não vem. DJ A Carroça. Durante esse tempo, DJ Tom Máximo. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Dali, DJ Tom. Que não vem. Tota! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Olha o pássaro aí, Marcelo! Numa ânsia louca, beija na boca, vai! Te beijar tua boca, DJ Tom. Outra vez te amar, DJ Tom. Eu tentei em vão, DJ Tom. Me acostumar. Viver sem você. Já viu que não dá, né? Já vi que não dá. DJ Tom. Me ama, me ama. Vive até me engana. DJ Tom. Se rosca meus braços. Me mata de amor. DJ Tom. Me ama, me ama. DJ Tom. Vive até me engana. Se rosca meus braços. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Meu irmão, é até 5 da manhã. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Eu conheci um garotinho. Segura! Ele olhou pra mim sorrindo.

você lembra? Lembro seus carinhos. Como é que você queria? Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. O que é isso, Raul? Acordou? Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para. Talvez seja tarde pra... Obrigado, Joel! Porque obrigado! Nosso produtor, Joel! Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te já cedendo, franjinha! Vai, manda o maluquinho! É o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu música aí, é a música daquela mulher, e tudo que aquela mulher que faz tudo pelo cara, é você, o que ela quer, e tudo que eu quero é você. Assim no ouvido dela. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho, DJ Tom. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Vai embora. Não vai embora, não me entregue. Goodbye jamais, goodbye jamais, meu bem, goodbye jamais. Família Tabajara, o Dílio, o Buda, tô aí, o grande Aldo, e são aqui com a gente, um abraço. Amigo, tem gelo. Seu amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Uma pet. Ele precisa de carinho. Ela tá solteira. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O bocão da Marabaia. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar nada sozinho. Com gelo como. Agora amigo Diego, do Palho, Pesadelo, e toda a galera aí da Cabanagem. A Tainara e o gordo Gerson. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vá embora, não me entregue a solidão. Muda jamais, meu bem. Muda jamais. Sore, vou chegar de Macapá, meu irmão. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. diário. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo. Amigo Giovanni do Bengola. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Jura? Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Aqui na nossa RA Boutique, sempre, sempre grandão, meu parceiro Anderson. São fechados, fechadas. Eu e você, você e eu. Essa, olha, tá chegando novidade na RA Boutique, hein? Prepare-se que tá chegando muita coisa nova na RA Boutique. RA Boutique, Shopping Caixoneira, RA Boutique em Coraci, RA Boutique da Rua dos 48. Vem ficar grandão igual o Tom Máximo. Vai. Mais uma. Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Lidar com o mundo inteiro enquanto eu te amei. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Deixa eu mandar um grande abraço ao meu parceiro Renan, da RW Multimarcas, da Fechadasco Tom Máximo. E tamo junto, viu, Renan? Bora pra cima, meu irmão. RW Multimarcas, olha aí no telão. Meu amor, vem. chegou aqui pra mim e disse: Tom, eu tô a fim de conquistar uma mulher. Entre eu e você. Ai, falei: tá bom, vou te ajudar. Vou fazer uma sequência do camarada conquistar aquela mulher. Bora começar! Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Tá aí, bora começar. Aí pra você puxar aquela gata e levar ela lá pro salão, né? Ou você tá aqui desde cedo a fim, já tomou todas, tá a fim de conquistar aquela gata. Então vou fazer uma sequência pra você conquistar ela. E se vocês tá com essa gata aí, dança com ela, dança essa daqui, dança. E aí, filha, é sim ou é não a parada? Jamais tente voltar atrás. Te peço humildemente, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. DJ Tom. Jamais tente voltar atrás. Te peço humildemente, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim, só pra mim, e eu vou te amar pra sempre. Aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Aí o cara vai falar no ouvido da gata que ele cansou de ficar sozinho. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Me leva pra casa. Muitas das vezes a gente tem que perder pra dar valor, né? Tive que perder você. Amém! Pra ver. 45. Cansei de ver o sol nascer. Acho que o vigia acordou. De ter você do lado. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Que me dei. Que me dei. Sempre a pessoa errada. Que o amor que ganhei alucinado. Hoje eu sei, hoje eu sei. Pronto, é nóis. Expressão! Isso aqui também com a gente, um abraço do Tom! Hoje eu sei, hoje sim, que me dei, sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. E aí, Rony? Olha o amante, Rony! Caminhando nas ruas, pensando em você. Uhul! Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que... Meu amigo Emerson lá de Sori, um abraço aqui do Tom. Por isso já não quer mais, mas não se vai. E eu pergunto, baixinha, eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Simples amante ou nada além de um prazer? Você se entrega pra mim com hora certa. Olha o de seu taxista lá da Terra Firme. Me rouba logo. Tá na área. Olha aí, ó. E vai. Quem que tu queria ser, Edição? Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Tá sendo gordinho, cara de tartaruga, tá na raia. Tempo todo. Tá no gordinho. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Aqui eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Vera Verão no áudio. Já deu umas 10 pescadas, né, Vera? Se ele meu matou, Deus, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de... Alô, Marcelo Henrique, tá tudo certo o pendrive aí, mano? Quero já já 40 horas, hein? Gente, poder te abraçar. Tradição é tradição. Quero você só pra mim. Hora certa pro fim. E o Celta do Alô vai invadir Bragança daqui a pouquinho. Você dizer: calma, Patera, olha o olhão. Eu queria ser bem mais. E quem Cisa deixa marcar? Que amante. Bora, Cisa! Quero ter você o tempo todo. Toca, toca, DJ Tom. Vai! Na moral, na moral, vai Delano, vai que é tua. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É, a vida passa. Na vida vem em ondas como assessorando os DJs hoje. Juiz! Geninho, botou uma bota aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Tudo parece aquele sapato do defunto, né, rapaz? Igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Não adianta fugir, nem mentir. Pra aí, maestro, o cargo agora de dançarino já passou. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Alô, Jamerson! Como uma onda no mar. Como uma onda no nada do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Aí toda a comitiva aí. Calma, mestre, não te amestrua. Não adianta fugir, nem mentir. Toda a comitiva aí do Miro Sanova. Um, dois, três, quatro, cinco. Estão aqui com a gente. Um abraço. Aqui dentro sempre. Como uma onda no mar. Tom, vai. Vai. Deixa eu mandar aqui um grande abraço a toda a comitiva. Comitiva, o grande Miro Sanova. Um, dois, três, quatro, cinco. Tamo junto, aí, Miro. Uma noite de luar. Acendendo o sol da noite. E aí, franjinha? E eu querendo te amar. Ela não caiu na conta. Pela luz da madrugada. Sinto falta de você. A saudade é a dor que marca. Vai, cabeludo. Eu preciso de você. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uhul! Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina. Opa, cadê a Maiara Amaral, hein? Me fez nascer no peito esta paixão. E agora? E agora não durmo direito pensando em você. Bora, careca! Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho

Mostra sim pra ele, olha aí, ó. Se você já não me ama, me diz logo agora. É dor. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me amigo quer. Amigo Edu, Zé Ias, de Augusto Corrêa, está na área. Limpeza, olha a limpeza. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Fala, meu amor. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Aparelhagem, a carroça da saudade, a emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Saudade gostosa, é um passeio de luxo. Onde está aquela que tanto me apaixonou? DJ Tom. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos já luxuosa carroça da saudade na sede Dois Corações, e você não pode perder, viu? Em Brasilândia tem a carroça em Vigia fazendo a festa do Círio, e a galera não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Carroça tá chegando em Vigia. Alô, Vigia! Os caminhos já andei e a esperança pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Música. música do fura-olho. Olha aí o fura-olho. Diz: não tenha vergonha de chorar perto de mim. Olha só o fura-olho. Pois eu sou o seu melhor amigo. É a música do fura-olho, franjinha. Não tenha receio, eu sei que a vida música ela fura a olho, ele pega a mulher do amigo. Aí ele derruba. Ele derruba o cara. Olha aí como ele derruba. Oh. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. É doido. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Calma, Delano, não te amestrua. Sou eu. Sou eu. E aí, Soto da Grande. O seu verdadeiro amor sou eu. Se ela ainda chora é porque algo tem. Perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Acredita que essa música é a música do fura-olho, né? Quem te merece. Olha só que o fura-olho diz. Oh. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Ai. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Ela acha graça, né? Pesadelo e toda a galera da caminhonete. Vamos, Tainara, o gordo e o Gesso. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Vem se mantendo apesar das estações. Pra recordar. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Olha, falta 10 minutos, eu vou dar uma esquentada aqui, ouviu? Foram folhas com outono, mas ficou no meu amor. Ou vocês querem num baile mesmo? Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. No baile, né? Que me faz perder o sono. Ah, do cachorro pitel, é, mulher? Deitar com a dor. Porém, nesta primavera, quero renascer com flores. Minha amiga loura do Carroça Festa. Que depois de longa espera, enche o jardim. Ela e seu grande amor tá ali só na larga. Já Bragança. Então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Belando deu aquele abraço de preguiça. De novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. sou saudade. Se quanto tão vazio, DJ Tom, pensamentos, lindos momentos lá fora. Agora o vento sussurra, pantera, sussurra seu nome, DJ Tom. Preciso encontrar de uma vez.